Capítulo 4 – A insensatez de Stone. Passei a sentir que eu deveria manter a distância dessas pessoas. Eu estava sentado na sala de leitura da Biblioteca Pública de Nova York. Uma pilha de livros já esgotados estava sobre a escrivaninha à minha frente, e o mundo a qual eles me levavam parecia tão distante daquele do meu próprio subúrbio. Eu pesquisava sobre a primeira vez que alguém falou em línguas nos tempos modernos. Uma das primeiras pessoas que encontrei foi um agricultor. Outro foi um pregador afro-americano itinerante. Um outro teria sido um homem que dirigia uma escola que não cobrava mensalidades. Havia índios no Chile, africanos, párias na Índia. Chip resumiu o abismo que nos dividia. Nenhuma delas, disse ela enquanto relatei os resultados da minha pesquisa, nunca se preocuparam mais do que com as ervas daninhas do quintal. Ela estava certa. Muitos não tinham quintal com o qual se preocupar, e aqueles que se preocuparam deixaram uma vaca pastando nele. Foi nos Estados Unidos, no ano de 1900, que um jovem ministro metodista, Charles F. Parham, decidiu que deveria tomar uma atitude quanto à sua vida religiosa. Ele estava lendo o livro de Atos e as cartas de Paulo e comparando a fragilidade que percebia em seu próprio ministério com o poder relatado naquelas leituras. Onde estavam os novos convertidos? Onde estavam os milagres, as curas? Certamente ele disse a si mesmo. Os cristãos do primeiro século tinham um segredo que ele e a sua igreja não possuíam mais. Em outubro de 1900, Parham decidiu procurar descobrir esse segredo. Concluiu que seria necessário um estudo mais aprofundado da Bíblia do que ele conseguiria sozinho. Então ele decidiu abrir uma escola bíblica, onde seria diretor e um dos alunos. Ele não cobraria mensalidades. Os estudantes simplesmente contribuiriam com o que pudessem para as despesas. A primeira providência seria localizar um prédio adequado, com um aluguel barato. E Parham encontrou esse prédio em Topeka, no Kansas. Não era apenas grande, mas pitoresco. Um cidadão de Topeka chamado Stone havia começado a construir uma mansão para si. No meio da obra, ele ficou sem dinheiro. O andar térreo era magnífico, escadas esculpidas, lareiras enormes, painéis caros. Mas o andar de cima foi finalizado com madeira mais barata. Nos arredores de Topeka, o prédio tinha um apelido. Era chamado de A Insensatez de Stone. Charles Parham mudou-se para A Insensatez de Stone e anunciou que quem quisesse se juntar a ele para um estudo sobre o Novo Testamento seria bem-vindo. 40 alunos apareceram. Eles devem ter sido motivo de falatório em Topeka, mais do que o próprio Stone havia conseguido. Eles chegaram em carroças, charretes e a pé, levando consigo suas esposas e filhos. Trouxeram o que precisavam para manter a casa e logo a magnífica mansão de Stone tinha fraldas penduradas em um varal no quintal e uma vaca pastando no gramado em frente à mansão. Charles Parham sabia a direção que seus estudos deviam tomar. Por 50 anos, muitos protestantes prestavam atenção crescente a uma experiência religiosa que ocorre tradicionalmente, tempo após a conversão. Era uma experiência efetiva que algumas pessoas chamavam de uma segunda obra da graça, outras de a segunda bênção e ainda santificação. Mas a essência da experiência sempre era um encontro com o Espírito. A promessa de um novo tipo de relacionamento com o Espírito Santo é tecida como um fio condutor através do Novo Testamento. É prenunciado desde os capítulos iniciais dos Evangelhos. Os judeus, por um tempo, pensaram que João Batista poderia ser o Messias prometido, mas João lhes disse: Depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1, verso 7. João estava dizendo que o batismo com o Espírito Santo seria a marca que distinguiria o Messias. No final de sua vida, Cristo começou a enfatizar cada vez mais o Espírito Santo. Ele seria o consolador dos discípulos, apoiando-os em dificuldades, levando-os à verdade, tomando o lugar de Cristo quando ele tivesse retornado para o Pai. Após a sua crucificação, Cristo apareceu aos seus discípulos e disse-lhes que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Vocês devem aguardar, disse, a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Atos 1, verso 4. Os discípulos esperaram como foram instruídos. E depois, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas, como de fogo, distribuída entre eles, e sobre cada um pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A igreja estabelece seu início a partir dessa experiência de enchimento com o Espírito Santo. Essa igreja era nova, pequena, cercada de inimigos, e ainda assim essa jovem igreja tinha o poder de curar, de persuadir, de espalhar-se. As igrejas que se formaram com o passar do tempo tiveram em suas tradições um vestígio dessa dependência prévia e de um preenchimento específico do Espírito Santo como fonte de seu poder. Todos os católicos romanos, luteranos e episcopais preservam em seus ritos de confirmação a ideia de que é nesse momento que o confirmado recebe um dom especial de poder para ser um cristão verdadeiro. Mas grupos como os metodistas wesleyanos e o povo da santidade entendiam que essa cerimônia de confirmação costumava ser apenas um ritual e geralmente falhava em transmitir poder. Eles enfatizaram o batismo como uma experiência que não ocorria automaticamente, mas que deveria ser buscado de contínuo, se necessário, até que o cristão tivesse certeza de que era cheio do Espírito Santo. Mas como uma pessoa pode ter tal certeza? Alguns diziam não haver evidência direta de que alguém aceitasse pela fé o fato de ter sido batizado. Outros diziam que uma pessoa saberia que havia recebido o Espírito Santo quando sua vida de oração se tornara cheia de poder. Mas esse era um critério um tanto indefinido. A tarefa que Charles Spurgeon e seus colegas estudantes da Bíblia se propuseram foi descobrir um critério que todos pudessem confiar. Na mansão, a insensatez de Stone, Spurgeon e seus amigos passavam o tempo lendo a Bíblia, lavando pratos, ordenhando a vaca, orando, buscando uma evidência tão certa da presença do Espírito Santo. Em dezembro, Spurgeon teve que partir em uma viagem de 3 dias. Antes de deixar Topeka, ele deu uma tarefa aos alunos. Enquanto eu estiver fora, disse, eu quero que vocês leiam o livro de Atos. Estudem todos os relatos em que o batismo é recebido pela primeira vez. Vejam se encontram algum fator constante, qualquer denominador comum. Em seu retorno, ele encontrou a escola cantarolando de emoção. Os alunos, estudando independentemente, chegaram à mesma conclusão. Nas 5 descrições diferentes no livro de Atos a respeito do batismo sendo recebido pela primeira vez, parecia-lhes o curioso fenômeno chamado falar em línguas era definitivamente declarado como ocorrendo, ou podia ser deduzido do que o relato registrava. A primeira vez foi no Pentecostes, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, verso 4. A segunda vez foi em Samaria. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas já haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: "Dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo." Atos 8, verso 14. A terceira vez foi em Damasco, quando Paulo recebeu o batismo. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: "Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo." Atos 9, verso 17. A quarta vez foi em Cesareia, quando a família de Cornélio recebeu o batismo. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Atos 10, verso 44. E a quinta vez foi registrada, ocorreu em Éfeso. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: "Recebestes o Espírito Santo quando crestes?" Eles lhe responderam: "Não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo." Então ele lhes perguntou: "Em que batismo fostes batizado então?" Eles disseram: "No batismo de João." Mas Paulo respondeu: "João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar." Atos 19, verso 1. Porham ficou intrigado, mas não convencido. "Vejo que línguas são mencionadas em três dos batismos", disse ele, "mas não em Samaria e nem no caso de Paulo." "Não", disseram seus alunos, "mas sabemos que Paulo teve o dom de línguas mais tarde em seu ministério." "Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais que todos vós." 1 Coríntios 14, verso 18. Quando ele recebeu esse dom, poderia ter sido em seu batismo? Parham considerou isso em silêncio. "E quanto a Samaria?", disse ele por fim. "Em Samaria, Simão, o mago, ficou tão impressionado com algo que ele viu quando as pessoas foram enchidas com o Espírito Santo, que ele ofereceu dinheiro para obter esse poder para si mesmo. O que ele poderia ter visto de tão especial? Não foram milagres ou curas, porque ele já tinha visto cristãos fazendo tais coisas. Ele acompanhara Filipe por semanas, apenas por causa desses sinais. Não. Quando Pedro e João chegaram, os cristãos samaritanos receberam o Espírito Santo, Simão viu algo novo, algo diferente. Poderia ter sido falar em línguas." O excitamento também atingiu Parham. Seria realmente essa a evidência que eles estavam procurando? Era tarde da noite. "Fico imaginando o que aconteceria", disse ele, "se amanhã estivermos todos reunidos para orar, a fim de receber o batismo, da mesma maneira que é descrito na Bíblia, com o falar em línguas." Na manhã seguinte, todos na mansão, a insensatez de Stone, se reuniram nessa oração. Eles oraram durante toda a manhã e depois do meio-dia. A atmosfera ao redor da mansão estava carregada de expectativa, mas o sol se pôs e ainda nada de incomum ocorreu. Então, por volta das 7 horas da noite, era véspera do ano novo, 1900, uma jovem estudante chamada Agnes Osman lembrou-se de algo. Não era verdade que muitos dos batismos descritos em Atos foram acompanhados por uma ação e também por uma oração. A pessoa que fez a oração muitas vezes colocou as mãos sobre quem desejava receber o batismo. Na Bíblia, ela encontrou a referência de que se lembrava. Lá estava, em Samaria, em Damasco, em Éfeso, sempre a palavra mãos. Impuseram as mãos, lhes impôs as mãos. Osman foi procurar por Charles Parham. Ela contou a ele sobre o seu novo pensamento. Você oraria por mim dessa maneira? Ela perguntou. Parham hesitou, a ponto de orar para se assegurar da pertinência do que estavam fazendo. Então, gentilmente, ele colocou as duas mãos na cabeça da senhorita Osman. Imediatamente, suavemente, saiu de seus lábios um fluxo de sílabas que nenhum deles conseguiu entender. Os pentecostais lembram desta hora, 19 horas, véspera de Ano Novo, 1900, como uma das principais datas de sua história. Eles a mencionam como a primeira vez desde os dias da igreja primitiva que o batismo no Espírito Santo foi buscado, onde o falar em línguas foi considerado como evidência inicial. Na mansão, a insensatez de Stone, todos agora oravam com crescente fervor pela vinda do Espírito Santo. Uma das grandes salas inacabadas do último andar da mansão foi transformada em uma sala de oração, em um esforço consciente para recriar o cenário do cenáculo em Jerusalém no Pentecostes. Nos 3 dias seguintes, ocorreram muitos batismos, cada um sinalizado pelas línguas misteriosas. Em 3 de janeiro, o próprio Parham e uma dúzia de outros ministros de várias denominações presentes com ele, nesta sala, receberam o batismo e falaram em línguas. Entusiasmados, eles traçaram planos para uma grande turnê missionária que levaria a nova mensagem de Topeka por todo o país e para o Canadá. Eles foram até Kansas City. Lá, eles foram recebidos com franca hostilidade. Ninguém ouviria a mensagem da qual Parham tinha tanta certeza. Ele e seus colegas pastores foram menosprezados pelo clero e pelos jornais locais. O pequeno grupo se separou. Parham ficou sem apoiadores e sem dinheiro. Ele não tinha púlpito. Por fim, ficou sem comida. Dentro de algumas semanas, Parham estava de volta a Topeka e lá recebeu outro golpe. A mansão insensatez de Stone deveria ser vendida. O velho edifício, que significava tanto para a pequena escola, teve que ser abandonado, e com a perda do local de encontro, a própria escola se desfez. Charles Parham começou a pregar nas esquinas. Ele chamou seu ministério de Uma Mensagem do Evangelho Pleno, significando que ele acreditava que o Evangelho deveria ser pregado em sua totalidade, não deixando de fora as línguas, curas ou qualquer outro dom prometido pelo Espírito. 3 anos se passaram e ainda ninguém o ouviu. E então, no verão de 1903, Parham chegou à cidade balneária de Eldorado Springs, no Missouri. E foi ali que ocorreu uma mudança dramática em seu ministério. Dizia-se que as águas de Eldorado eram boas para toda sorte de dores e males, e Parham aproveitou a atmosfera de necessidades das pessoas, pregando nos próprios degraus das nascentes. Depois de cada sermão, ele convidava qualquer pessoa que estivesse doente ou com dor para mais orações no pequeno casebre que ele e sua esposa haviam alugado nas proximidades. Muitos foram, e desde o início, muitos relataram que suas condições melhoraram. Chegou a notícia de que ali estava um homem dotado de poderes incomuns, e ficou claro que ele não estava interessado em ganhos pessoais. Ele nunca cobrava, nunca recebia uma oferta. Uma das pessoas que compareceu aos seus cultos de cura foi uma senhora chamada Mary Arthur. A senhora Arthur estava perdendo a visão. Ela já havia feito duas cirurgias e cada uma delas sua condição piorou. No dia em que visitou o casebre dos Parham, ela podia enxergar apenas com um dos olhos e sentia dor. Durante o culto, Parham colocou as mãos nos olhos dela e orou para que o espírito fluísse através dele para a curar. A senhora Arthur levantou-se, trêmula e incrédula. Embora apenas alguns minutos antes ela precisasse manter os olhos fechados para evitar a dor, agora ela podia olhar diretamente para a luz, sem o menor desconforto. A senhora Arthur voltou para sua casa em Galena, no Kansas, e passou a contar a todos sobre esse maravilhoso novo ministério. Algumas semanas depois, convidou os Parham a irem até Galena e a realizar cultos em sua casa. A decisão deles em aceitar o convite assinala a virada em seu ministério, pois em Galena a mensagem pentecostal pegou fogo. Em apenas alguns dias, a sala de estar da casa da senhora Arthur estava lotada. Amigos ergueram uma barraca em um terreno ao lado da casa. Pouco depois, isso também já não era suficiente, pois chegavam pessoas a Galena vindo de quilômetros de distância. Parham e seus amigos alugaram um antigo armazém nos arredores da cidade. O inverno estava chegando e, para aquecer o local, colocavam fogões aquecedores ao redor da sala ampla. Os bancos eram improvisados, colocando-se tábuas apoiadas em barris. E lá, na Igreja Armazém, Charles Parham pregou o completo ministério de Cristo com o batismo no Espírito Santo. Noite após noite, as pessoas enxameavam a mal ajeitada igreja para saírem horas depois com histórias de curas e estranhas experiências místicas. O jornal Inquirer, de Cincinnati, enviou um homem a Galena para fazer uma reportagem sobre o avivamento. É duvidoso, escreveu o correspondente em 27 de janeiro de 1904. Se nos últimos anos ocorreu algo que despertou o interesse, despertou o comentário ou intrigou as pessoas desta região, tal como as reuniões religiosas realizadas pelo reverendo Parham. Quase 3 meses se passaram desde que este homem chegou a Galena, e durante esse tempo ele curou mais de 1.000 pessoas e converteu mais de 800. Pessoas que não caminhavam há anos sem a ajuda de muletas conseguiram se levantar no altar com as pernas tão restauradas que conseguiam deixar de lado as muletas. Aqui, os seguidores recebem o que chamam de o Pentecostes e são capacitados a falar em línguas estranhas, idiomas, os quais, quando sem esse poder, são para eles totalmente desconhecidos. E isso, por si só, é considerado uma das coisas mais marcantes da reunião. Na semana passada, uma mulher se levantou durante a reunião e falou por 10 minutos. Aparentemente, ninguém na plateia entendia o que ela dizia. Um índio da reserva de Pawnee da localidade foi naquele dia assistir aos cultos. Ele afirmou que ela falou no idioma da tribo dele e que ele podia entender cada palavra do testemunho. Porhan ficou em Galena por mais de 3 meses, ensinando, pregando e curando. Quando ele finalmente partiu, foi para realizar um sonho que ele tinha desde o fechamento da mansão, a insensatez de Stone. Ele queria dar início a outra escola. 5 anos depois, quase no dia seguinte em que ele abriu a sua escola em Topeka, ele anunciou a fundação de uma segunda, desta vez em Houston, no Texas. Foi a essa escola que veio um aluno destinado a se tornar outra figura-chave na história dos pentecostais, W.J. Seymour, um pastor afro-americano. Foi Seymour quem levou a mensagem pentecostal para a Califórnia, para um dos endereços mais famosos da história pentecostal, a Rua Azusa, número 312, em Los Angeles. Seymour chegou a Los Angeles com a mala na mão, jamais imaginando o furor que ele causaria. Ele havia sido convidado para pregar em uma pequena igreja afro-americana lá. Recém-nascido de sua experiência na escola de Parham, Seymour iniciou o que pretendia ser uma série de sermões sobre o Espírito Santo e o fenômeno do falar em línguas. Isso foi além do que os anciãos da pequena igreja podiam aceitar. No dia seguinte, quando Seymour chegou para pregar, ele encontrou as portas da igreja trancadas. Um dos membros da igreja, no entanto, não concordou com este tratamento. Ela disse ao Sr. Seymour que, se ele desejasse, ele seria bem-vindo a pregar em sua própria casa. A casa ficava na parte mais antiga da cidade, ela admitiu, mas era melhor que nada. Por 3 dias, Seymour pregou lá, apresentando de forma discreta e lógica o contexto bíblico do seu pensamento. Mas no dia 9 de abril de 1906, enquanto ele pregava, as pessoas que ouviam começaram a receber o batismo. Elas falavam em línguas, riam, clamavam e cantavam, com a cena comparando-se ao Pentecostes original, quando Pedro e seus companheiros foram acusados de beberem vinho novo. A notícia se espalhou. No início da manhã seguinte, uma grande multidão lotava a precária velha casa e muitos outros do lado de fora esperavam uma chance de entrar. Os brados e cantos, os aleluias e louvores ao Senhor ressoavam. As palmas das mãos e as batidas fortes dos pés começaram. A antiga casa começou a tremer. Ninguém percebeu. Então, com particularmente alto, louvado seja o Senhor, as fundações cederam, o chão desabou, as paredes cederam, o telhado caiu. Ninguém foi ferido, mas estava claro que a reunião, que crescia rapidamente, precisava de salas maiores e mais resistentes. Depois de pesquisar um pouco, localizaram exatamente o local, Rua Azusa, número 312. O endereço na Rua Azusa ficava em uma área simples da cidade. Os vizinhos eram um depósito de madeira, um estábulo e uma fábrica de lápides. Mas pelo menos ninguém seria perturbado pela exuberância do vinho novo da congregação. O prédio de 2 andares fora um estábulo, mas havia sido parcialmente destruído por um incêndio e agora estava abandonado. Um telhado plano substituiu o queimado, dando à estrutura uma aparência reta. Os fiéis pintaram de branco o lado de fora do prédio e levaram bancos para dentro, a fim de servir de assentos. Seymour ficava sentado calado em uma extremidade da grande sala do andar de baixo, orando constantemente e raramente pregando. Ele era o líder, mas liderava mais por sugestão do que por objetivo. O avivamento da Rua Azusa durou 3 anos. Ricos e pobres passaram por lá para ver o que estava acontecendo. Pessoas de cidades próximas do Centro-Oeste, da Nova Inglaterra e do Canadá e da Grã-Bretanha foram até lá. Havia brancos e afro-americanos, idosos e jovens, educados e analfabetos. Repórteres de todo o país foram lá investigar. E se eles apresentavam relatos favoráveis ou desfavoráveis, sempre tinha uma boa história. Durante minha pesquisa, me correspondi com uma das poucas testemunhas oculares sobreviventes do avivamento da Rua Azusa. Ele é o Sr. Harvey McAllister, de Springfield, Missouri, que me escreveu dizendo que havia visitado a missão várias vezes. Ele tinha um incidente especialmente interessante para relatar. Ele diz: meu irmão, Robert E. McAllister, agora falecido, estava em Los Angeles quando ocorreu o seguinte incidente e ele me contou. A moça, que eu conhecia bem e também de seus pais, ouviu o relato do incidente. Era Kathleen Scott. Isto ocorreu no que é conhecido como a antiga missão da Rua Azusa. Pessoas viajavam de todas as partes do mundo para verificar o que acontecia lá. Havia um grande auditório com um cenáculo no andar de cima. O local ficou aberto dia e noite por vários anos, com cultos duas ou três vezes ao dia e pessoas em oração no cenáculo dia e noite. No final da pregação, as multidões se retiravam para o cenáculo a fim de orar. Quando chegasse a hora da pregação, alguém tocaria uma campainha e todos desceriam para os cultos. Kathleen estava no cenáculo naquele dia. Ela era uma adolescente. Um homem entrou no prédio, o culto iniciando e ouvindo as pessoas orarem. Ele se dirigiu para o andar de cima, para a sala de oração. No momento em que entrou, Kathleen, movida pelo Espírito, levantou-se, apontou para o homem enquanto ele estava de pé na escada e falou em um idioma diferente por vários minutos. O toque da campainha chamando as pessoas para o culto foi interrompido. Todas as pessoas se levantaram e dirigiram-se para a escada. O homem, como Kathleen se aproximou das escadas, tomou-a pelo braço e a dirigiu escada abaixo para a mesa do orador e esperou até que a ordem fosse restaurada no auditório. Então ele falou: sou judeu e vim a esta cidade para investigar esse falar em línguas. Nenhuma pessoa nesta cidade sabe meu nome ou sobrenome, pois estou aqui com um nome falso. Ninguém nesta cidade conhece minha ocupação ou qualquer coisa sobre mim. Ouço pregadores com o objetivo de desconstruir seus sermões e usá-los em palestras contra a religião cristã. Essa garota, quando entrei na sala, começou a falar no idioma hebraico. Ela me disse meu primeiro nome e meu sobrenome, e me disse por que eu estava na cidade e qual era a minha ocupação na vida, e então me pediu que me arrependesse. Ela me contou coisas sobre a minha vida que seria impossível para qualquer pessoa nesta cidade saber. Então, a carta do Sr. McAllister conclui: o homem caiu de joelhos, chorou e orou, como se seu coração estivesse despedaçado. Esse foi o avivamento da Rua Azusa, sem alarde, sem propagandas, coros, bandas ou qualquer um dos acompanhamentos usuais de avivamento. O movimento que nasceu em um antigo estábulo avançou. O dia todo, a noite toda, por mais de 1.000 dias.